esperança de que um dia você chegaria e me traria alegria que sua falta fazia, mas com o tempo eu perceberia que a esperança me trairia. Você nunca viria. Aos 15 passei no teste do Bragantino, nos jogos alimentado ilusão, você na arquibancada me aplaudindo. Não te ver era estar preso nos trilhos com o trem vindo. Aos 17 queria tanto te conhecer, conversar sobre minha vida, te ver querendo saber, me ensinar a empinar pipa, andar de bike e quem sabe me ensinar a viver. Nos meus dias de fraqueza eu precisava de você, fazer coisas que seu pai sabe fazer, coisas da vida, essas paradas me ajudar com conselho quando eu tava triste por perder minha primeira namorada. E me ver quando eu jogava, me socorrer naquele dia que eu caí da escada. Você não faz falta só no meu RG, já pensou a amizade que a gente podia ter, te ter como porto seguro, oh, como exemplo de quem eu queira ser no futuro. Você não faz falta só no meu RG, já pensou quanta vida a gente deixou de viver. Você não sabe quanto eu sofri, você não sabe, não sabe como eu te procurei. Você não sabe toda noite que eu te esperei. Você não sabe e toda lágrima que eu chorei. Você não sabe. Aos 20 pensava, pô, não quer saber como eu tô, se já é avô. Uma vez por ano eu era um menino triste no canto da sala de aula. Hoje uma vez por ano sou um homem pensativo no canto da sala do trampo, porque deixou minha mãe ir depois da notícia da paternidade. Pô, não teve nem capacidade de ir me ver na maternidade. Oh, hoje eu sou pai e uma certeza me invade. Você não pode ser pai porque pai não pode ser covarde. O que era mágoa hoje é dó sem mais. Pior envelhecer sem um filho do que crescer sem pai. Mesmo que tenha mil motivos, nada paga esse milho. Afinal, na matéria de viver, você escolheu voltar logo na vida do seu filho. Hoje, aos 23, eu não queria nada, nem saber se você é um cara dentro ou fora dos trilhos, porque antes eu só queria ser filho. Mas hoje é tarde demais, você não fez questão de um filho, hoje eu não faço questão de um pai. Aliás, hoje eu faço questão de ser pai. De ser pai, ó, de ser o melhor pai. O fraco coração, que pra você escreveu, se fortaleceu, se fortaleceu quando meu filho nasceu, quando ele nasceu. O fraco coração, que pra você escreveu, se fortaleceu, se fortaleceu quando meu filho nasceu, quando ele nasceu. Você sabe se houvesse alguma não, coisa... Não, quer saber? Eu não preciso fazer nada não, tio Phil. Eu não tenho mais 5 anos de idade, entendeu? Eu não vou mais ficar esperando meu pai toda noite, perguntando pra mamãe quando é que o papai vai voltar. Quem precisa dele? Ele não viu meu primeiro arremesso e eu aprendi sozinho. E eu sou bom nisso hoje, não sou, tio Phil? É, você é ótimo. Eu aprendi a namorar sem ele, aprendi a dirigir sem ele, a fazer a barba sem ele, a brigar sem ele. Eu tive 14 aniversários sem ele. Ele jamais me mandou uma porcaria de cartão. Vai pro inferno! Eu nunca precisei dele, eu não preciso agora. Não, e sabe o que mais, tio Phil? Eu vou me formar sem ele. Eu vou arrumar um bom emprego sem ele. Eu vou casar com uma mulher legal. Eu vou ter um monte de filhos. E eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi. Eu não vou precisar dele pra isso, porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho. Por que que ele não liga pra mim?